cultura de baile, som de favelado, que quando toca na moral ninguém fica parado. Olha o gingado dos cria, combina o traje todo, a lupa, bermo, pisa, marra de quem nasceu. Se a semana foi mal, se o dia foi ruim, esquece tudo e vem assim na pista do baile. Se a semana foi mal, se o dia foi ruim, passada. Infelizmente tudo passa, um dia a fase acaba. Me dá uma chance de provar que a gente pode fechar, pois sempre quando a gente dança o mundo se encaixa. Alô, só falta você pro baile ficar 10-10. Na noite essa vibe vai favorecer essa história, o resto depende de nós. Se for um lance de relance, isso não importa. O importante é nós dois junto quando o DJ toca. Se a semana for...